tem um estopim. Traz uma moto, se veste um carro. Vim lá, se escovou com gatinho, tomando nesse café. Se indignou, confirmou, se apressou. Se aliviou, né, de pagou com bucanas, dissimulou chicletes. Se distraiu, atari, se ilustrou, abriu, se alucinou, Spielberg. Se ligou com ginseng, se perfumou, rabani, se masturbou. Playboy, boy, lubrificou, tem chato, pagando mas nega, recalchutou, Pirelli, e morreu cheio.